Alvorada, táxi aprovado via Indy Alpha, tem ponto de espera pista no zero, ajuste no zero, 1-1, ponto de espera pista no zero, chame torre 1-1-8, decimal 6-12, 3-2-0-1, tem um bom voo. Indy Alpha, ponto de espera no zero, na mesma 18-6. Obrigado. Juliette na escuta da torre. O azul Alfa Juliette na escuta. Module agora na 1219 com solo, ok? 121 decimal 9. Cliente. Não, meu frequência livre do regresso. Solo na escuta do azul Alfa Yankee Juliette. Juliette, autorizado ingresso, parte principal até o portão 1, não mantendo escuta constante, reporte ao término, Juliette. Reportará ao término, Alfa Yankee Juliette. No ajuste da livre, o ILS, reporte estabilizado. Positivo, 2012, reportar estabilizado, gol 1-7-5. Platão Boxes, 5808. Torre com 1804, 2,5 para o sistema, ajustando. 1804, continue, aguarda pista livre. 808. Com 7-5, completa a redução no 709, vai seguir tráfego da companhia Boeing 737-800, 6 minutos à frente com 50 de ground speed. Ciente da redução. Ave pronto, tá? 3201. 3201, decolagem autorizado, no zero variável com 39. Desde decolagem, tá? 3201. B07, ajuste 1012, desça para 2000, sem instrução. Tente, no 012, 2000, vamos, 607. Alagoinhas, reautorizado para 5.000 pés, 1-0 no banho. Obrigado, bom dia. Boa. 201, 948, 198, boa viagem. Muito obrigado, senhor. Bom dia, tá? 3201. Bom dia, gol 1715, duas filhas para o externo, embaixo travado. 1715, continue, aguarda autorização de voo. Agora 3201, este é o controle, meu cordial contato radar, gire à direita e voe Leda. Muito obrigado, à direita, Leda para o TAM 3201. Spot 5, decolada da pistão no 7, o preferido no 0. Muito bem, pronto para 4, chefe. Sierra Kilo Índia, autorizado Sierra Delta Charlie Oscar, nível de voo 430, via Upper Whiskey 58, até Mavic, após direto Zanetti, após direto conforme a rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 17 com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto à posição Sagaz. Controle 119.8, transponder 5520, papapá, Sierra Kilo Índia. Duna 5012. Direito 121. Só para sua informação, a 200 pés do solo, o vento é de 190 graus com 20 nós de travessa. 20 nós? 15 nós, a 200 pés do solo. Acionamento, correção, para acionamento no Forte 5, chame Torre 118.612 e confirme somente o POB. 12, 1012, pouso autorizado, pistão 0. Ok, livre pouso, pistão 0, com 7.5. Ok, Alfenk, direto, obrigado, bom dia. Só 3597 Salvador. Ajuste agora 1012, desça para 8000 na bom. 804, bom dia, táxi aprovado Alfa, chama ingresso no Juliette, senhor. Bom dia, autorizado. Alfa vai chamar para ingresso no Juliette. Acione e chame táxi. Poderia confirmar o vento que recebeu na chegada? 20 nós, 190 graus, foi uma rajada ou o vento não intermitente, senhor? O vento é constante, com 15 nós de travessa. 190 com 15 e é vento constante. 190 com 15, constante, grato, em forma de notícia. Ok. Então eu vou 1607. Ah. 88, casa negativa, 125 ano. Boa. Ingresso, portão 8, vou 8 armado. Vai reduzir para 250. Número 5 para Apolo. 17 no 5, solo aos 5-2. Libera a direita e chama solo 1219. Confirme a 200 pés do. Do solo. Recebeu a cortante de vento? Estava. Umas 13 de direita, mais ou menos. Confirme? 13 nós assim de travessa. 13 nós de travessa, 219. Gol 1715, livrou. Gol 1715. Bom dia, táxi aprovado Alfa e. Chame para ingresso, táxi Juliette, chame. Alfa, chama para ingresso, Juliette, 1715. Importante de vento, variando de 13 a 15 nós. 7, gol 607. De través. É. tá ok. Já tá chegando aqui o povo pra letra 8. Ok. Desça para 2000 pés e livre LS. 2000, qualidade LS 97. Chame Recife 1251, 3201. 1251, 3201, ótimo dia. Boa. É, tem uma descendente forte aí, a cruzando a cabeceira, tá? Na velocidade. Não é mais o vento, era a descendente mesmo. 3597, descida para 5000. Solo 1607, gol e Alfa. 1607, bom dia, taxa aprovado Alfa. Chama o ingresso no Juliette já. Demorar para ingresso no Juliette, gol 1607. Confirmando o Clomo 715 via Juliette? Ah, critério, senhor, portão 02. Critério por 02, obrigado. Cinco três um meia, desça para 2000 livre LS. 2000 livre LS, 5316. Um 897 em aproximação, redução, cheque pré-pouso. Torre 1186, 12, 1897. 86, obrigado, 897. Poderia confirmar quando recebeu o vento ascendente, senhor? Foi praticamente cruzando a cabeceira, mais ou menos uns 30 pés, 40 pés. Estava uma descendente forte. Mas ela deve mudar de posição, porque o outro reportou 200 pés. Entendi. Muito obrigado, grato. Vou falar para o nave que se aproxima lá. É, só o cara ficar esperto aí, porque o agente foi um pouquinho mais baixo aí, mais perigoso. Ok. Salvador 3, 1, 7, 1, na posição 7, pushback saneamento. 7, aprovado, senhor Chumitax, 3, 1, 7, 1. Aprovado, pushback saneamento, para o táxi, 3, 1, 7, 1. Livre pouso, pistão 0, fique atento a uma descendente a mais ou menos 30 a 40 pés da cabeceira, informado pelo tráfego da companhia, ok? Uma descendente muito forte, variando de 13 a 15. Da informação, 1.12 livre de pouso, o 97. Tem a posição, certo, Lenny? Trip 53-16, passa a duna em aproximação, redução, cheque pré-pouso, torre 1-186. 18-653-16, grato, bom dia, senhor. Boa. Então, 3-5-7, desça para 2000 sem restrições, autorizando a aproximação ILS. 2000 sem restrições, atualizado ILS no 0, então 3597, obrigado. 2 milhas do externo, a ILS da 190, baixar travado. Continue a aproximação, aguarda a pista livre, trip. Guarda a pista livre, continua na aproximação, 5316. Papapá, Sierra, Kilo Índia, decolagem autorizada, pista 97, 97 0 graus, 79. Papavá, Serra, Quilo Índia, 02-19-8, boa viagem. 7 graus, bom dia para os dois. 1897, solo ao 02, livre à direita, agora 1219, confirme, recebeu alguma alteração na próxima cabeceira? Na curta final, um pouco de turbulência também, livrando em 219, 819. Esquerda, Rui Bonfi, ajuste agora, 1012, desça para 8000. O vento no 80 graus, 10 nós, o ajuste no 012. Pouso autorizado, pista 10. Fique atento a uma descendente de vento a 30 a 40 pés mais ou menos na cabeceira, pista 10. Variando de 3 a 15 nós, já reforçado por alguns aeronaves, ok? Turbulência também. Já, Matheus, tá ciente das condições da turbulência e da rajada? Tá livre o pouso na 10. 353, ano 6. Salvador para o Taxi, setor 3171, estamos com 229 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Chave 286 com a torre, está 3597, obrigado. Pátio, Juliette, Alfa, deu ponto de espera, pista no zero, ajuste no zero, 1-2. Ponto de espera, pista no zero, chame torre, 1-1-8, decimal, 6-12, senhor. Tenha um bom voo, então, 3-1-7-1. Gente, 3-1-7-1, autorizado, site. 1-8, decimal, 6-1-0-1-2, altímetro, 3-1-7-1, obrigado, bom serviço. Tchau, 219, obrigado. Alô, Salvador. Bom dia, 35316, livrou Bela Eco na sua escuta. Bom dia, 35316, táxi aprovado via Alfa e Kilo até o pátio 3, senhor. Atenta ao sinalizador daquele pátio 5316. Alfa, Kilo, pátio 3, atenta ao sinalizador 5316. Gol 1897, após o TAM, autorizado ingresso, portão 04. Obrigado, 3517, livre pouso na 10. Gol 1897, cupê a transição? Quatro. Livro 04 após o TAM, ok? Livro 04, certo. TAM 3890 Recife 330, tem aprovado, pronto para cópia, senhor? TAM 3890, autorizado para Sierra Bravo com meu Foxtrot, nível de voo 330 para o Whisky 58. Decolada pista 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 8, aciona 5536, TAM 3890. Salvador, bom dia, o TAM 3171, aproximando-se, ponto de espera da 10, pronto. Estimativo, TAM 3171, mantém o ponto de espera, por gentileza. 3171, mantém. Protegimento correto, TAM 3890, chame pronto para o pushback acionamento. Ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, tá precisando funcionar. Índia, chame Recife 125, Ana. 251, grato, bom dia. Boa. 3517 no solo 08, poderia confirmar se recebeu turbulência leve na final? Não, tá tranquilo. Negativo turbulência. Grato, chama o seu laboratório 21 decimal 9. 21 9, obrigado. Alô Salvador, bom dia. O tá 3597, ligou na Fox Trot. Bom dia, TAN 3597, táxi Alfa, chame para ingresso no Juliette, senhor. Alfa, chamada para ingresso de Juliette, TAN 3597, reporta só chuva forte na cabeceira oposta. Chuva forte na cabeceira oposta, ciente, grato pela informação, senhor. Obrigado. Só para informar o colega da companhia que pousou agora, informou o solo, chuva forte no setor decolagem, ok? Na cabeceira oposta, cabeceira 28. Fique atento, o vento 190 graus com 08 nós, livre decolagem 10, 3171. 3171, sim, 7, portão 7, autorizado. Autorizado, mas portão 7, tá 3597. 3597, afirmativo, portão 7. Mas o portão, tá 3597. Bom dia, web 722. T3171, 11 decola, 398, o controle, bom voo. 398, pode curvar a direita agora, ou 3171? Chame o controle para Salfato. Dá uma formação. 3171 no controle, contato radar direto Leda. Leda já presente, nível 3, 60. B05, este é o controle. Desça para 8.000, 1.012 na chegada bomba. B90 autorizado, time táxi. B5722, cópia. Na escuta, PC. B5722.